Neste período do ano, o sol em muitos dias castiga a Tríplice Fronteira. As temperaturas chegam a bater os 40 graus. Com tanto calor, é preciso se manter hidratado. É aí que muitas pessoas buscam um refresco do caldo de cana e da água de coco, encontrados com facilidade na região. Às margens da Avenida das Cataratas, um dos mais tradicionais é o estabelecimento do Seu Adão Oliveira. Ele conta que está há 15 anos no mesmo local e que, por isso, já ganhou uma boa clientela. A maioria, de acordo com ele, é de moradores aqui da região. Até mais de 90% são da cidade. São pessoas que trabalham durante a semana toda e que no domingo saem para passear com as famílias, né? E que tem o nosso ponto aqui como uma referência, aqui na Avenida das Cataratas. Gostam muito de trazer as crianças, tudo para ficar bem à vontade, comer um pastel frito na hora. E isso tudo para a gente é muito bom, com certeza. Neste período do ano, o movimento chega a aumentar 80% nos locais de venda de caldo de cana e água de coco. Cláudia Regina aproveitou um dia de folga com o marido e os dois filhos. O lugar escolhido para descansar e beber algo refrescante foi o caldo de cana. Ela conta que é um dos passeios preferidos da família. No final de semana, normalmente no domingo à tarde, assim, é o passeio certo da família. É um lugar agradável, refresca realmente? Sim, aqui é muito agradável, tem uma sombra muito gostosa. Rafaela Vargas também aproveitou uma tarde de folga para tomar um caldo de cana com o marido. O local escolhido fica na Avenida das Cataratas e ela conta que os dois saíram da região norte da cidade para ir até o ponto preferido de caldo de cana. Quando dá, o final de semana, durante a semana, aqui é o melhor que tem. A gente mora do outro lado da cidade, a gente está comentando isso agora, mas a gente vem aqui. Além dos moradores, muitos estrangeiros aproveitam para se refrescar após os passeios nos atrativos turísticos da cidade. Seu Adão Oliveira conta que para muitos turistas, o caldo de cana ou água de coco é uma descoberta. O argentino, o gringo, que a gente chama de gringo, né, o inglês aí, mesmo porque nas regiões dos países deles, onde é uma região mais fria, não produz a cana-de-açúcar, né? Então quando eles chegam e vê, eles querem saber o que é, querem provar para ver se é bom ou não. E realmente gostam. Felizmente, até hoje, em 15 anos de caldo de cana, não teve ninguém que tomasse e falasse é muito ruim, né? Todos aprovaram com certeza. Em outro ponto da Avenida das Cataratas, seu Aldemar Telmo, mais conhecido como Pipe, tem como especialidade os cocos trazidos principalmente do Nordeste. Ele conta que está no mesmo local há 13 anos, que recebe muitos clientes moradores de Foz do Iguaçu e que adora receber os turistas estrangeiros. A gente tem uma clientela muito boa, que nem eu falei, daqui da cidade, mas o turista sempre é bem-vindo, né? O turista sempre dá uma passada aqui. Tenho certeza, claro. E para eles, principalmente o pessoal da Europa, quando eles vêm para cá, para eles é uma satisfação poder sentar na beira da rua aí e tomar água de coco. Melhor que o restaurante. Eu sempre falo assim, eu estou aqui mais do que um guia ambulante, do que um vendedor ambulante. É muito satisfatório você poder ajudar as pessoas, indicar Cataratas, Itaipu, templo budista, sabe? Então, você está aqui como um guia também? Como um guia turístico. Falo três línguas. Ah, é? Falo alemão, espanhol e português. Como é que vende água de coco em alemão? Ich verkaufe coco Wasser. Em espanhol? Eu vendo água de coco. A venda de água de coco e caldo de cana não acontece somente na Avenida das Cataratas. Em toda a cidade, é possível encontrar pontos de venda desses produtos que acabaram se tornando tradicionais aqui na região. Maurício Freire, para a CBN Foz.